meia dúzia de infratores, cheirando cocaína com spray de muitas cores. Eita, chão lunático que a gente não se cuida e toma as mistura pra não moscar na rua. E matos delatores e vigios invasores, senhoras e senhores, te apresento os infratores. Vai vendo substâncias, pistolas carregadas, e se cruzar na madrugada não tem mais falha. E maldi e sangue sobrevive na favela, e pede pra sair, mas é morto na viela. Sem constrangimento, em plena luz do dia, pinta o cabelo e já sai na correria. Pega o camelo, vê sirene e refletores, na fuga um perdido, na mira atiradores. No hospital, corredores e doutores, nada de pânico e tiro sonhadores. Pente fino nas carretas da quebrada, aí penso comigo no final dessa estrada. Nunca acha nada, nem os ternos de quadra, nunca é que vai ver os brilhos das quadradas. Falou pros seis, vou seguindo meu caminho, no morro do perigo ou em algum distrito. De menor incidente sempre olha as torres, cuidado com os infratores. Infratores. Yeah.